você pediu pra eu mudar de vida e te esquecer. Eu já tentei seguir um outro rumo, mas sem o seu amor não me acostumo. Por onde eu for, eu sei que vou levar você. Andam dizendo que eu te perdi, que você já tem um novo amor. Mas nem mesmo assim eu me convenço, porque no meu coração eu penso que dentro do seu coração ainda estou. Ninguém vai tirar você de mim, não consigo aceitar o fim. Me arranca dessa ansiedade louca. É maldade o que essa gente diz, inveja de saber que sou feliz. Só vou acreditar se ouvir da sua boca. Volta, meu bem, volta, meu bem, pra nossa cama. Volta, meu bem, volta, meu bem, diz que me ama. Volta, meu bem, volta, meu bem, pra nossa cama. Volta, meu bem, volta, meu bem, diz que me ama. Andam dizendo que eu te perdi, que você já tem um novo amor. Mas nem mesmo assim eu me convenço, porque no meu coração eu penso que dentro do seu coração ainda estou. Ninguém vai tirar você de mim, não consigo aceitar o fim. Me arranca dessa ansiedade louca. É maldade o que essa gente diz, inveja de saber que sou feliz. Só vou acreditar se ouvir da sua boca. Volta, meu bem, volta, meu bem, pra nossa cama. Volta, meu bem, diz que me ama. Volta, meu bem.